perguntar ao coração. Anda tão sozinho quase sempre. Me dizem que não fala com ninguém. Acho que faz mal essa rotina. Não pense que sozinho te faz bem. Fuja desse quarto tão escuro e mostre esses olhos para alguém. Me amarro em você. Sei que me ama. Não tente esconder.